Ela chega Zé Pereira de caravela, terra vista, acende uma vela, pagamos à vista o preço desta terra. 100% de desconto no ponto do vigário, de um a outro ponto já vão 5 centenários. Sois cristão? O Zé Pereira perguntou. Minão, o Guarani retrucou. Não sois cristão? O Zé Pereira se espantou. Então sois pagão? O Zé Pereira emendou. Pagão, pagador, salvação, salvador. Dali pra aqui, de lá pra cá, quem vai salvar, quem vai pagar? Em vão devedor, São Tupi, errou. Divindade, dali pra gelança, de Catupã, Candomblé, Babalorixá. Liberdade e libertinagem, vamos confundir. Vamos comer carne, todo mundo fundir. Jejum, passo mal. Você tem a carne e eu tenho o aval. Carnaval, carnaval, carnaval. Tererê, tetê, quis aqui aquecer. Ganhei babá, ganhei babá, cum, cum. Tererê, tetê, quis aqui aquecer. E fizeram carnaval, carne levariam. Tererê, tetê, quis aqui aquecer. Ganhei babá, ganhei babá, cum, cum. Tererê, tetê, quis aqui aquecer. E fizeram carnaval, carne levariam. A quarta-feira é de cinzas, então pisa que desaparece. E aos desavisados avisa, o povo visa que o ano comece. No meio da folia aparece quase tudo, quase nua, qualquer rua. Carne vale pleno intrudo. Mudo quando vou pro cume, no perfume que é lançado no estado alterado pra bem alto rume. Contrariando a vontade de Deus, este povo pagão está fadado aos seus mundanos costumes, achando-se imunes, pecadores imundos plebeus. Se o vícola teu, bebo o sangue de Cristo, minha tribo sou eu, como a carne do bispo. Imposta, proposta que o diabo gosta, encosta e canta, aleluia, semana é santa.